Não sei se vai funcionar. Eu disse tentando resolver. Não sei se vai funcionar. Eu disse tentando devolver. Acho que eu mesmo tenho que escrever. Kate disse. Não vai fazer mal tentar, vai? Eu achei que não. Olhando diretamente para Penny, falei. Eu nunca vi esse cara e você quer que eu o mate. Sim. Disse ela e agora estava olhando diretamente nos meus olhos. É isso que eu quero. Você tem certeza? Ela sentiu. Eu me sentei à escrivaninha de Kate, coloquei o discurso mortal escrito à mão ao lado do iPad, abri um documento em branco e comecei a transcrever. Soube imediatamente que ia funcionar. A sensação de poder foi mais forte do que nunca. A sensação de mira. Parei de olhar a folha depois da segunda frase e batuquei no teclado na tela do iPad, escrevendo os pontos principais, e terminei com a seguinte recomendação: quem comparecer ao enterro, ninguém poderia chamar essas pessoas de tristes, considerando as predileções indescritíveis do Sr. Langston. É aconselhado a não trazer flores. Cuspir no caixão, porém, é encorajado. As duas mulheres estavam espiando com olhos arregalados. Vai funcionar? Perguntou Penny, mas respondeu ela mesma. Vai. Eu senti. Acho que talvez já tenha funcionado. Eu voltei minha atenção para Kate. Me peça para fazer isso de novo, Kate. Eu vou ficar tentado a escrever o seu obituário. Ela tentou sorrir, mas vi que estava com medo. Eu não pretendia fazer isso. Pelo menos acho que não pretendia. Então peguei a mão dela. Ela deu um pulo e começou a puxar de volta, mas me deixou segurar. A pele estava fria e molhada. Eu estou brincando, foi uma péssima piada, mas é sério. Isso tem que terminar. Sim. Disse ela e engoliu em seco um som de desenho animado. Sem dúvida. E nada de falar. Com ninguém. Nunca. Mais uma vez elas concordaram. Eu comecei a me levantar e Penny pulou em cima de mim, me derrubando de volta na cadeira e quase fazendo nós dois cairmos no chão. O abraço não foi carinhoso. Foi mais como o aperto de uma afogada se agarrando ao suposto salvador. Ela estava grudenta de suor. Obrigada, sussurrou ela com rispidez. Obrigada, Mike. Fui embora sem dizer nada. Mal podia esperar para sair de lá. Não sei se elas comeram a comida que eu levei, mas duvido. Fanjoy. Até parece. Eu não dormi naquela noite e não foi pensar em Amos Langston que me manteve acordado. Eu tinha outras coisas com que me preocupar. Uma era o eterno problema do vício. Eu saí do apartamento de Kate determinado a nunca mais usar esse poder terrível, mas foi uma promessa que já tinha feito para mim mesmo antes, e não sabia se conseguiria cumprir, porque cada vez que eu escrevia o obituário de um vivo, a vontade de fazer de novo ficava mais forte. Era como heroína. Se você usa uma ou duas vezes, talvez consiga parar. Mas depois de um tempo, tem que sentir de novo. Podia não ter chegado a esse ponto ainda, mas eu estava na beirada daquele abismo e sabia. O que eu dissera para Kate era a verdade absoluta. Isso tinha que terminar enquanto eu ainda conseguia. Supondo que já não fosse tarde demais. A segunda coisa não era tão terrível, mas era bem ruim. No metrô, voltando para o Brooklyn, um adágio particularmente adequado de Ben Franklin surgiu na minha mente. Duas pessoas conseguem guardar segredo quando uma está morta. Já havia três pessoas guardando o meu. E como eu não tinha intenção de assassinar Kate e Penny por um obituário, isso que queria dizer que um segredo horrível estava nas mãos delas. Elas guardariam por um tempo, tinha certeza. Penny ficaria particularmente inclinada a isso se recebesse uma ligação de manhã para avisar que o querido tio Amos tinha batido as botas. Mas o tempo enfraqueceria o tabu. Havia outro fator também. As duas não eram só redatoras, mas redatoras da Neon Circus, o que queria dizer que dar com a língua nos dentes era o trabalho delas. Dar com a língua nos dentes podia não ser tão viciante quanto matar gente por obituários, mas tinha lá sua atração, como eu bem sabia. Mais cedo ou mais tarde, haveria um bar, bebidas demais e então. Querem ouvir uma história maluca? Mas vocês têm que prometer não contar para ninguém. Eu me vi sentado na redação junto ao pôster de Ação de Graças, ocupado com minha crítica mordaz da vez. Frank Jessop se aproxima, se senta e pergunta se já pensei em escrever o obituário de Bashar al-Assad, o ditador sírio com a cabecinha pequena, ou, melhor ainda, daquele coreano gorducho, Kim Jong-un. Até onde eu sabia, Jessop podia querer que eu acabasse com o novo técnico dos Knicks. Tentei me convencer de que isso era ridículo, mas não consegui. O garoto do Moicano era torcedor fanático dos Knicks. Havia uma possibilidade ainda mais horrenda. Isso me ocorreu por volta das 3 da manhã. E se a história sobre o meu poder caísse nos ouvidos do governamental errado? Parecia improvável, mas eu não tinha lido em algum lugar que o governo fez experimentos com LSD e controle da mente em pessoas que nem desconfiaram de nada nos anos 1950. Pessoas capazes disso poderiam ser capazes de qualquer coisa. E se alguns sujeitos da Agência Nacional de Segurança aparecessem nos circos ou ali na casa dos meus pais no Brooklyn e eu acabasse fazendo uma viagem só de ida em um avião particular para uma base qualquer do governo, onde seria instalado em um apartamento particular, luxuoso mas com guardas na porta, e receberia uma lista com os líderes militantes do Al-Qaeda e do EI, com arquivos que permitiriam escrever obituários extremamente detalhados, eu poderia fazer drones equipados com foguetes virarem uma coisa obsoleta. Maluquice? Com certeza, mas às 4 da manhã, qualquer coisa parece possível. Por volta das 5, quando a primeira luz do dia começou a entrar no meu quarto, eu me peguei me perguntando de novo como fui ganhar esse talento desejado, sem mencionar há quanto tempo eu o tinha. Não havia como saber, porque via de regra, ninguém escreve obituários de pessoas vivas. Não fazem isso nem no The New York Times, só reúnem as informações necessárias para estarem à mão quando uma pessoa famosa morre. Eu poderia ter essa habilidade desde sempre, mas se não tivesse escrito aquela piada de mau gosto sobre Jeroma, jamais descobriria. Pensei em como fui parar no Neon Circus, por um obituário não solicitado. De uma pessoa já morta, verdade, mas um obituário é um obituário. E o talento só quer uma coisa, não é? Sair. Quer colocar um smoking e sapatear por todo o palco. Com esse pensamento, eu adormeci. Meu celular me acordou às 15 para o meio-dia. Era Kate e estava nervosa. Você precisa vir ao escritório, disse ela. Agora! Eu me sentei na cama. O que aconteceu? Eu conto quando você chegar, mas vou dizer uma coisa agora. Você não pode fazer aquilo de novo. Dã, respondi. Acho que eu falei isso para você. E em mais de uma ocasião. Se ela me ouviu, não prestou atenção. Só continuou falando. Nunca mais! Se fosse Hitler, você não poderia fazer. Se seu pai estivesse com uma faca no pescoço da sua mãe, você não poderia fazer. Ela desligou antes que eu pudesse questionar qualquer coisa. Eu me perguntei por que não íamos fazer essa reunião importantíssima no apartamento dela, que oferecia bem mais privacidade que o escritório apertado do Neon Circus. E só uma resposta surgiu na minha mente. Kate não queria ficar sozinha comigo. Eu era um cara perigoso. Só fiz o que ela e a amiga sobrevivente de estupro queriam, mas isso não mudava o fato. Agora, eu era um cara perigoso. Ela me cumprimentou com um sorriso e um abraço na frente dos poucos funcionários presentes, tomando seus Red Bulls pós-almoço e digitando preguiçosamente nos laptops. Mas hoje, a persiana do escritório estava abaixada e o sorriso sumiu assim que entramos na sala. Estou morrendo de medo, disse Kate. Já estava ontem à noite, mas quando você estava fazendo... Dá uma sensação boa. É, eu sei. Mas estou com muito mais medo agora. Eu fico pensando naquelas geringonças com molas que se aperta para ficar com as mãos e os antebraços mais fortes. Do que você está falando? Ela não me contou, não na hora. Eu tive que começar no meio, com o filho de Ken Vanderly, e seguir daí para... Ken Terrível teve um filho? Um filho, sim. Para de me interromper. Eu tive que começar no meio, porque a história do filho foi a primeira que eu encontrei. Havia uma notícia de relato de morte no Times hoje de manhã. Resolveram tirar as teias de aranha para variar. Alguém do HuffPo ou do Daily Beast pode ser punido por isso, porque aconteceu um tempo atrás. Meu palpite é que a família decidiu esperar até depois do enterro para soltar a notícia. Kate, cala a boca e escute. Ela se inclinou para a frente. O que fizemos teve danos colaterais e está piorando. Eu não... Ela colocou a palma da mão na minha boca. Cala a porra da boca! Eu calei. Ela afastou a mão. Jeroma Whitfield foi o que deu início a tudo. Até onde consigo saber usando o Google. Ela é a única no mundo com esse nome. Era, quer dizer. Mas tem outras toneladas de Jerome Whitfield. Então, graças a Deus, ela foi a primeira. Senão essa coisa podia ter se espalhado por outras Jeromas. Algumas, pelo menos. Até mais próximas. Essa coisa? Ela me olhou como se eu fosse um idiota. O poder! A segunda... Ela fez uma pausa, acho que porque a palavra que surgiu em sua mente foi vítima. A segunda pessoa foi Peter Stefano. Também não é o nome mais comum do mundo, mas também não é tão estranho. Agora, olhe isso. Na mesa, ela pegou algumas folhas de papel, soltou a primeira do clique que as prendia e passou para mim. Nela, havia 3 obituários, todos de jornais pequenos. Um da Pensilvânia, um de Ohio e um do norte de Nova York. O Peter Stefano, da Pensilvânia, morreu de ataque cardíaco. O de Ohio caiu de uma escada. O de Nova York, Woodstock, sofreu um derrame. Todos morreram no mesmo dia que o produtor de discos com o mesmo nome. Eu me sentei com pesar. Não pode ser. Mas é. A boa notícia é que eu encontrei mais de 20 outros Peter Stefanos por todos os Estados Unidos. E eles estão bem. Acho que porque todos moram longe do presídio em Gowanda. Lá foi o ponto zero. Os estilhaços se espalharam de lá. Eu olhei para ela estupefato. Quem terrível veio em seguida. Outro nome em comum, graças a Deus. Tem um amontoado de Vanderlys em Wisconsin e Minnesota, mas acho que era longe demais. Só que... Ela me entregou a segunda folha de papel. Primeiro havia notícia do Times. Filho de assassino morre. A esposa alegava que Ken Vanderly Jr. atirou em si mesmo por acidente enquanto estava limpando uma pistola, mas a notícia observava que o acidente aconteceu menos de 12 horas depois da morte do pai. A suspeita de que teria sido suicídio ficou para o leitor inferir. Eu não acho que tenha sido suicídio, disse Kate. Por baixo da maquiagem ela estava muito pálida. Também não acho que tenha sido exatamente um acidente. A coisa mira nos nomes, Mike. Você percebe isso, não percebe? E não sabe soletrar, o que só piora tudo. O obituário, eu estava começando a odiar a palavra, abaixo da notícia sobre o filho de Ken terrível, era sobre um Kenneth Wanderley, de Paramus, Nova Jersey. Assim como Peter Stefano, da Pensilvânia, um inocente que provavelmente nunca matou nada além de tempo, Wanderley, da Paramus, morreu de ataque cardíaco. Como Jeroma. Eu estava respirando rápido e suando. Minhas bolas se encolheram tanto que estavam do tamanho de caroços de pêssego. Eu queria desmaiar e vomitar, mas consegui não fazer nenhuma das duas coisas. Se bem que vomitei bastante depois. Isso se prolongou por uma semana ou mais, e eu perdi 5 quilos. Falei para minha mãe, preocupada, que eu estava com uma virose. Eis a gota d'água, disse ela e me entregou a última página. Havia 17 amos Langstones nela. O maior amontoado era na área de Nova York, Nova Jersey e Connecticut. Mas um morreu em Baltimore, um na Virgínia e 2 bateram as botas na Virgínia Ocidental. Na Flórida foram 3. Não, sussurrei. Sim, disse ela. Esse segundo em Emmittville é o tio Mal da Penny. Fique agradecido de Amos também ser um nome relativamente incomum atualmente. Se fosse James ou William, poderia haver centenas de Langston mortos. Provavelmente são milhares, porque ainda não passa do meio oeste, mas a Flórida fica a 1.500 quilômetros, mais longe que um sinal de rádio AM consegue chegar, pelo menos durante o dia.